cena pro céu e agradece, Deus é bom. A mão que segue o ritmo e o embalo do som. Mãos pra cima, punhos fechados, resistência, liberdade, vitória, revolução, existência, frequência do ritmo, poder que incentiva a luta, a vida, a autoestima, a revolução ativa um sentimento de força e chama pra lutar. Levante os braços, sinta o vento soprar, tocar sua face, põe os punhos pro ar. Quem milita, grita, não se limita, quem é amante do som e valoriza a vida, coloca a mão pra cima, a rima te convida. Mãos para o alto, não pra esperar cair do céu, nem pra louvar a vida do velho, batuta Papai Noel. Neva joga o buquê, levanta a mão se quer marido, toca o sino, cante o hino, vai, busca alívio, arrisco, mas não repito que já deu errado. É aprendizado, é experiência vista no passado. Fé em Deus, mãos pro alto, se festeja a conquista. Mãos flutuam quando o DJ acerta a batida. Mãos entra a acústica, se improvisa com boas rimas. Na quadrinha da vila é desconcertante a fita. Mãos que simbolizam seu sinal de celebração. Mãos ao subindo, eu vejo todo mundo cantando o refrão. Mãos pra cima, meninos e meninas. Mãos pra cima, tá em sintonia. Mãos pra cima, arriba, arriba, arriba. Mãos pra cima, mãos pra cima, mãos pra cima. Se valoriza a vida, mãos pra cima. A ideia contamina, mãos pra cima. Eu vejo toda a pista, mãos pra cima, mãos pra cima. Envolve, eu vejo mãos que pro alto sobem. Não tem stop, lock, faz de tudo pra ganhar hip-hop. São de homem, mulher, que ideia sempre desenvolve. Pop supera golpes, mas traz no peito o hip-hop. Pra pegar rebote, as mãos voam até o aro. Balança a camisa, faça a festa, dentro e fora dos estádios. Alguém aponta no céu, a lua e as três marias. Alguém aponta no céu, a poluição da petroquímica. Mãos pra cima, a vista é o lema da polícia. Punho cerrado, nossa vida, resistência, milícia. Noto pilha, todavia, quero ver mãos pro alto. Diversão, alegria, isso não é um assalto. A mão que levanta não fica parada, aguardando a vitória chegar. A mão que ergue a taça e celebra o luar. Vai brindar o sorriso da criança que brinca na rua. Aponta a estrela que brilha na noite escura, atua a esperança como brilho no sorriso. Mãos que acenam pra vida um gesto positivo. Mãos que na terra fizeram milagres. A mão pregada de Jesus acenou para os ares. Milhares de mãos erguidas em meio à multidão. Vidas vitoriosas obtêm satisfação de festejar, celebrar, amar e caminhar. Todos coloquem as mãos para o ar. Mãos pra cima, meninos e meninas. Mãos pra cima, tá em sintonia. Mãos pra cima, arriba, arriba, arriba. Mãos pra cima, mãos pra cima, mãos pra cima. Se valoriza a vida, mãos pra cima. A ideia contamina, mãos pra cima. Eu vejo toda a pista, mãos pra cima, mãos pra cima, mãos pra cima. Meninos e meninas, mãos pra cima, tá em sintonia. Mãos pra cima, arriba, arriba, arriba. Mãos pra cima, mãos pra cima, mãos pra cima. Se valoriza a vida, mãos pra cima. A ideia contamina, mãos pra cima. Eu vejo toda a pista, mãos pra cima, mãos pra cima. Pega suas mãos para o alto. Pega suas mãos para o alto. Pega suas mãos para o alto. Pega suas mãos